Voice can I clear via Lima, Mike in Quebec. Call me Quebec, sir. Runway 1735, Whiskey Bravo, Whiskey 2, Apron 5. After you park, you clear to leave frequency, sir. Have a good rest. Hello? Aqui é Avianca, Alfa, Quebec. Prossiga, Avianca. Bom dia, tem autorização para... fazer o rebote da aeronave para a vida remota para Ponte 5. Faz por gentileza 121 decimal 9 para rebote. Uno 7 para o táxi a bordo 180, 3 horas e 30, Galeão. Uno 80, 3 e 30, Galeão, copiado. Uno 817, tem táxi aprovado via parte principal em Índia até o ponto de espera pistando 0. Ajuste no 0, 10. No ponto de espera, chame torre na frequência 1-18-95, Uno 817, tenha um bom voo. Ok, Pátio, Índia, 1010, grado 817. Salvador, aqui é Avianca Alfa, Vitor, Avianca Alfa, Vitor, Juliette, é isso? Alfa, Vitor, Quebec. Alfa, Vitor, Quebec, tá chegando. Bom dia, boa autorização para fazer o rebote da tira remota para o ponto 5. Vamos lá, o senhor está no pátio 3, e do pátio 3 que é o reboque até o portão 5, é isso? Positivo. Muito bem, então Quebec tem livre o reboque do pátio 3 até o portão 5, mantendo escuta constante, reboque ao término, Alfa, Vitor, Quebec. Positivo, muito obrigado. 1817, da Gol, do Colosso 47, controle 120, decimal 8. 120, decimal 8, obrigado. Controle, bom dia, Gol 1817, de Colosso. 1817, bom dia, suba ao nível TMA0, saída da EL. Da EL para 360. Direto da El Oleda? Autorizado, Oleda. Leda, da Presidente, oi também, obrigado. Suba restrito nível 340. Restrito 340, gol 817. É possível coordenar o centro e voar direto ao bridge? Obrigado. Falou. Salvador, bom dia, 3399, sente da informação Foxtrot, falecida Guarulhos, nível 360. Bom dia, 3399, Guarulhos 360, tem aprovado a Foxtrot correta, pronto, cópia? Prossiga, 3399. 3399, autorizado para Sierra Bravo Golfo Romeo via Upper Zulu 16 até Bravo Hotel Zulu, após direto posição Trive, após autorizado conforme rota apresentada no plano de voo, nível de voo 360. Pista em uso 1-0, primeira curva à direita, subida da El, Leda, Bridge, controle 1-2-0, decimal 8, transponder 5562, TAN 3399. O TAN 3399 aprovado Guarulhos, 5360, rota para o Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, descida Trivi, direto Poço de Caldas. Decola da pista 1-0, curva direita, saída da EL, transição letra, após direto bridge. controle Salvador 120-8, transponder 5562, portão meia dúzia, 3399. 5562, cotejamento correto, 3399, portão meia dúzia, chame pushback acionamento. Chamarei, obrigado, tá 3392. Tô 97, autorizado, voa bridge. Bridge, 187, obrigado. Chama centro em 13395, lanterna 1251. 3395251, bom, 87. Salvador, bom dia, aqui é Alfa, do Boquete Quebec. Ciente Quebec do término, obrigado, bom dia. E aí, obrigado, bom dia. solo, 03399. Prossiga, senhor. Apenas para confirmação da nossa autorização de tráfego, a nossa saída é saída da El, transição Leda, nós vamos após direto bridge e após bridge intercepta a Prisulu 16, ou seja, a primeira posição após o bridge seria Mátigo, e consequentemente a Prisulu 16 até Bravo Hotel Zulu, seria isso? Muito bem, eu tenho da El Leda bridge, após bridge a Prisulu 16, em bridge intercepta a Prisulu 16, senhor, negativo a posição que o senhor falou, mil perdões, eu não entendi, Mátigo. Eu não tenho essa posição aqui no plano de voo do senhor. Em bridge, após Zulu 16, após Bravo Hotel Zulu, após direto Trive e após conforme rota. Ok, não, é isso mesmo. Após bridge, Mátigo é uma posição já na Zulu 16. A dúvida é só essa. Se após bridge, seria a Zulu 16. Está correto, então. Muito obrigado. O TRAN 3399 está pronto para o pushback acionamento, posição 612. Colocado, senhor. Sem problema, 612 é autorizado. Chama pronto para o táxi, 3399. Autorizado, puxa assinamento, tá? 3399. Alder, bom dia, trip 5557, informação Foxtrot para Campinas. Foxtrot, correta, Campinas, eu tenho 360 aprovado, pronto, cópia? Pronto, cópia. Trip 5557, autorizado para Sierra Bravo, Kilo Papá, via para Zulu 16, até Bravo, Adel Zulu, após direto Trivi, após autorizado conforme rota apresentada no plano de voo. Decola da pista 10, primeira curva à direita, subida da El, Leda, Bridge, controle 120.8, transponder 5567, trip 5557. Então, nós estamos autorizados para Serra Brava, que é o Papá Campinas, 1360, a decola da 10 com curva à direita, na saída da El, Leda, após Bridge, Upper Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, Trive, após via rota plano de voo. Controle 208, acionando 5567. Protegimento correto, trip 5557, chame pronto para o pushback, acionamento, senhor. Agora aí. Solo, tá 3399. Prossiga, senhor. A dúvida era o seguinte, senhor, após a posição Leda, estava na nossa navegação, seguimos via Upper Zulu 10 a partir da posição Motiva. E aí então Upper Zulu 10 até Bridge e depois de Bridge Upper Zulu 16. Então nós não vamos seguir após Leda o fixo Motiva e sim vamos lá direto Bridge, correto? Afirmativa, senhor. Existia o... Existe o notar que dá essas aerovias Upper Zulu 10, Bridge, após Upper Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, direto Trive, etc. Esse notar é válido, só que existe um acordo entre o centro Recife e o controle Salvador para subidas. E a subida paga da Eoli da Bridge já deixa o senhor em Bridge Upper Zulu 16. Eu tenho a impressão que Bridge é exatamente a posição que separa o centro Recife do centro Brasília. Afirmativo, senhor, é correto. Então tá bom, então. Pode ler, então vamos direto pro bridge. Muito obrigado. Correto. Delta 3399, pronto para o táxi, o POB 150, autonomia 3 horas e 50 minutos. Alternativa é o Galeão, pronto para o táxi. Copiado Galeão no 50, 3:50, TAM 3399, tem táxi aprovado via pátio e Índia até o ponto de espera pistola 0, ajuste no 0 no 0. Do ponto de espera, chame torre na frequência 1 no 8, decimal 95, 3399, tenha um bom voo. Bom trabalho, táxi via pátio, Índia, ponto de espera, chama a torre no 8, 95. Agradeço o esclarecimento. Muito obrigado, TAM 3399. Salvador, bom dia, TAM 3399, ponto espera da 10, pronto para decolagem. A linda cola pista 10, o vento é de 030 graus com 4 nós, TAM 3399. Autorizar a decolagem, dando 0, TAM 3399. 3399 da TAM, decolou agora o Zuno 1 no controle 120 decimal 8. 308, bom dia. Oi, Salvador, tá 3399. Submarquinha 360, saída da El. X-Ray Bravo, posição 7, prossiga. Solicitou a autorização de reboque para a posição meia dúzia do Pátio Rono. Teste Mike X-Ray Bravo, só um minuto. 5557, ao solo. Diga. Yeah. O trip 5557 pode precisar quando vai pedir para puxa, senhor? Primativo mais 10 segundos, agora, se autorizar. Muito bem, agora tem livre o pushback acionamento 5557, chama contra o táxi. Livre pushback acionamento, chama o táxi, o 5557. Mike X-Ray Bravo, aguarde na posição. Assim que o trip iniciar o táxi, eu autorizo o seu reboque, Mike X-Ray Bravo. Positivo, X-Ray Bravo. 3399, chame o centro Recife, frequência 13395, alterna 1251. 3395, confirma alternada? Alternada 1251. 251 alternada, obrigado, bom dia. Taxi 3557, estamos com 107, operador 3040, é o Fernando Ribeirão Preto, Sierra Bravo, Romeu Papá. Sierra Bravo, Romeu Papá, 107, 340 copiado, trip 5557, tem táxi aprovado via Pátio e Índia, até o ponto de espera pistando 0, ajuste no 0 no 0. No ponto de espera, chame torre na frequência 1 no noite, decimal 95, trip 5557, tem um bom voo já. Pátio Índia, quando lá pronto, na 10289. Vou chamar, muito obrigado, um bom dia, bom trabalho. Boa semana, chefe. Bravo, autorizado nisso do reboque do portão 7 para o portão 612. Mantendo escuta constante, reporte ao término. Mike X-Ray Bravo. Ok, então, muito obrigado, repórter. Salvador, bom dia, o trip 5557, ponto espera do 10, pronto. 5557, a linha decola pista 10, o Zelta é calmo. A linha é decolada, 10, 5557. A gente teve um probleminha aqui com o passageiro, a gente vai bater o ponto de espera aqui. É, a gente já passou do ponto de espera, tem alguma aeronave nacional? Não, tem não, nem previsão para chegar, pode manter alinhado, se precisar retornar vai ter que ingressar da pista mesmo. Ah, então beleza, obrigado. Nada. decolar, Gilberto, permanece calmo. Sim, decolar. Decolou 25, controle 128, bom voo. 128, obrigado, muito bom dia, 5557. Doutor, muito bom dia, trip 5557, decolar nessa escuta. Subo nível TMA0, saída da EL. TMA0 da EL, 5557. Bravo 612 terminando, obrigado, bom dia. Trip 5557, Bridge Jet. Coordenação 5557. Obrigado. TP 5557, vai diretamente ao centro, na frequência 13395, alterna 251. favor, bom dia, Altan 3601. Informação, Foxtrot 3601, São Paulo, da Foscópia no 8. 3601, autorizada para Sierra Bravo, Sierra Papá, nível de voo 360, via Apro Zulu 16, até Bravo Hotel Zulu, após direto posição Trivi, após autorizado conforme rota apresentada no plano de voo. Decola da pista 10, primeira curva à direita, subida da El, Leda, Bridge. Controle 120.8, transponder 5004 da 3601. 3601, autorizado São Paulo, 360, operação 16, Bravo Hotel Zulu, DCC3. Colagem 10, primeira curva à direita, da El, Leda, Bridge. Controle 1208, transponder 5004, 3601. 5004, correto, 3601, no portão 2, chame pushback acionamento.